esquerda, 163, Bruno 5, viu à esquerda, informações. Para 220 nós. Copiou por 6315, Antônio? 6315, livre desvios, reduza para 220 nós. Livre, reduz 2209, 6315, grato. Voo no 255 para sequenciamento, vai na Pro de Duna. Confirma o gol, foi pro gol no 255? Afirmativo, voo na Pro de Duna para sequenciamento. Então voo na Pro de Duna, descendo para 5.000, gol no 2, 3, 1, 9, 3, após o chinelo na curta, você tá ali mantendo o zero? Após o chinelo na curta, ali mantém o 3, 1, 9, 3. Tá no 080 para 4.000, Boeing 732. Tendo tráfego, porém no aviso, tá 3, 2, 1, 9. É, pode cruzar o 080, também na proa de Cogbo. Fortaleza 080, pro de Cogbo. Boa, Chanel 9004, tá precisado, ele é 7.900. 004, chame torre em 11895. 11895, Fortaleza 04. Identifique, chegada a Mari, desça ao 050. Mari 050, autorizaria, tá? É, chegada inicialmente. Certo. 3216, agora 8 milhas norte de Salvador, livre de tráfego, suba em matinha 350, vai na proa de Cogbo. Tá na proa de Cogbo, 350, tá 3216. Romeu, Romeu, tá bravo, solo na escuta, confirma o horário do plano. Para 17 horas, para a Serra 93 de Lima. Gente, aguarde cópia. Alô. Salvador, Xané 6320, livrou na escuta. Xané 6320, táxi aprovado, via alfa, chamamento da Juliette. Via alfa, 7320. 4, ventou no 80 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7, aguarde pista livre. É o 0 no 7, aguarde pista livre, Xané 9004. Autorizado Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano, nível 180. Nicolagem na pista no zero, curva à direita, árvore alerta, saída após voa Ofiló, após direto Conquista. Transponder 5016, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado 180, controle da Conquista, intervalo da 90, árvore alerta, Ofiló, após Conquista, transponder 5-0-6 e o controle 2-0-8-2-2-2-0. Atalho 2-2-3-0, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Toma na prova, 2-2-3-0. 0-4, livre pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso na 1-0, 1-0 no 7, ou seja, 9-0-0-4. 3193, decolada aos 38, controle 120 decima 8, bom voo. 08, bom trabalho, 3193. Controle, boa tarde, eu tá 3193, decolou na sua escuta. 3193, acione código 5576, sub e mantenha 360 na saída da El. 5576. Tudo sobre voo? Voo no 255 para o localizador, esquerda 1960. À esquerda, voo no 255 para o 1960. Miami 315, 21 milhas de Salvador, uma navegação na proa de Tuna. Tuna 6315. Chegando o Tuna, após ali para a 7612. Confere 3193. .04, solo 40, livra direita, solo 121 decimal 9. Direito 129, no centro 04. Qual é o Rodrigo Sobrado? 6315, desça para 2000, livra LS X-Ray, informe estabilizado. 6315-2000, autorizado, LS. Romeu Oscar Bravo, aguarde cópia, estou em contato com a sala IS, não postou seu plano. 5 minutos para cópia, ok? Com o Chanel 9004, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Táxi via Alfa antes da Juliette, Chanel 9004. Só na final, voo no 255. 255, chame Torre Salvador, 1-1-8-9-5. Torre Salvador, voo no 255, está na final, boa tarde. Boa tarde, voo no 255, livre pouso na 1-0, vento no 70 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso na 1-0, voo no 255. Solo Tan 3805 para o táxi com 182 a bordo. Temos 4 horas e 10 de autonomia alterna em Ribeirão Preto. Gente, na proa de Abuco, 2085-2545, está 3-1-6. Itaxi, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, quem é legal na 0-1-7. Gente, Pationo, índio, ponto de espera da 10-2-18-9-5-17, está 3-8-9-5. Chanel 9004, tá que saiu uma fonte da Juliette. Estabilizou o localizador 6315, campo aviso. Portão da Juliette, Chanel 9004. Eco Data Fox, copia. Autorizado, vou local Salvador, Salvador. Via rota do plano, nível 040, decolagem pista na 7, curva direita, árvore após DCP conforme rota. Transponder 0167, controle Salvador 1-20-8. E sobe? 805, ponto espera da 10, pronto. 3805, ele mantém no 0. Não, no 0, no 7. Oi, Salvador, boa tarde, direto dessa porta, chamado da Salvador. Delta Fox, altímetro no 0, no 7, livre traction para ingressão no 7. Pode chamar para ingresso no 7, Delta Fox. Solo 255, solo 43, livra direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, voo no 255. Como Salvador, o Golo 255 livrou-se, escuta, boa tarde. Oceano 63-15, boa tarde. Boa tarde, Oceano 63-15, aguarde pista livre. Sim. 3805, livre decolar da 1-0, vento 1-60 graus com 5 nós. Decolar da 1-0, tá 3205. 55, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, Golo 255. Alô, 3-1-5, livre pouso na 1-0, vento 1-7-0 graus com 5 nós, altímetro 1-0 no 7. Livre pouso 1-0, 63-5. 3-8-0-5, decolada aos 4-5, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Bora 2-0-8, obrigado, até a próxima. Oi, Salvador, boa tarde, está 3-8-0-5, decolado. 305, suba ao 320, saída da EL. 320 na da EL, tá 3805. Cabravo autorizado, Serra November, Charlie Lima, via rota 510, decolagem do Pátio 3 em coordenação com a torre. Segue via linha do litoral sul. Traciona no transponder 01-65, controle 120, decimal 8. A decola do Pátio 3 com o litoral sul, mantendo 107, 4 na bordo, vai chamar controle 208, torre 1295, código é o 0165, Romeu Cabral. Codejamento correto, Romeu Cabral, chame a torre para acionamento, Penhegão no 096. Bravo. Ah, esse é o Juliette, 255. Dado radar, 65 milhas nordeste de Salvador. Vai na proa de Pelô para a chegada Bonf e reporte para a descida. Confirmado, a de correto, vou na proa de Pelô para interceptar a chegada Bonf e reporte para a descida, Marinha. Controle, ligou 1964. 964, desça para 2016 agora. Livre LS X-Ray. 2016, autorizado. LS X-Ray. 4, decolado aos 48, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, grato. Controle Salvador, boa tarde, o Eco Delta Fox decolou do Vovento, está acionado 0167. Eco Delta Fox Trot, suba para 4000 na saída Árvore. Vou ir direto ao Arbor quando tiver condição. Delta Fox para 040 na Arbor, Delta Fox. Bravo, intenção de táxi até onde para a decolagem? É, decolada presente, comprou a litoral, autorizado. Gente, evite sobrevoo do pátio principal, vento 170 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no meio, reporte fora do solo. Alô? Bravo, decolado ao 50, repartindo através do 35. Através do 35, bravo. Prossiga. Marinha 7069, sua intenção é fazer o LS X-Ray, né? Então o senhor vai voar na proa de Pelon, vai interceptar Star Ponce. Após o Ponce voa a Duna, intercepta o LS. Exato, chame Taxan 9167. Chama 9167. Tá, ligou, 9164. Vai, dá 35. Vai ficar bravo, controle 120, decimal 8, bom voo. Bravo. Até 0 segundos, igual ao 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 964, chame torre 11895. 295, boa. LS X-ray no 0. 1964, livre pouso não no 0, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso no 0, 1016, ou 1964. Controle, o Eco Delta Fox atinge Mateo 040. Solicita modificada presente, se possível, para a Valença para TGL Valença. carga de voo modificada agora ao 54. Vai prosseguir a 4500 para Valença? Já pode prosseguir na descida para Valença, se possível. Ok, desce então para a altitude de tráfego de Valença, o Delta Fox. Forme cruzando 2500. Formará cruzando 2500 na frente de Valença, Eco Delta Fox. Táxi autorizado até o ponto de espera na pista 10, via parte 1, táxi Índia no ponto de espera torre 18, pessoa 95, QNH 10, nomeia. 805 da TAM, passando Leda, chame centro Recife, 251, alterno 3395, serviço está dando errado. Centro passando Leda, vai chamar centro Recife, 251, 3395, até 3205, boa tarde. 45 da passar e chama a taxa. 9, o passarelo do 2230. Solo Salvador, gol 964, livrando. Gol 964, Alfa chame antes da Juliette. Chega aí, passarelo antes da Juliette, gol 964. Salvador, outra 9167, boa tarde, ponto de espera pronto. Outra 9167, boa tarde, linha decola da 10, vento no 60 graus com 5 nós. Aí decola, outra 9167. Tá modulando com o controle? É o gol 964, tá estragando se pode cumprir via. Ah, sim, afirmativa. Pós ETAP desce para 2000 com 1016, livre elétrico. Gente, mudaremos. Controle, o Eco Delta Fox, pesou 2500, descendo para o tráfego de Valença, o Eco Delta Fox. Gente, frequência livre na presente, Delta Fox, informa para o regresso. Chamada para o regresso, para 2, toque a reduzida e regressa para Salvador. 867, decolado 59, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho. 40, alterna Salvador. Salvador, boa tarde, até 9167. 9167, suba ao 360, saída Arbor. 360, Arbor, 9167. 2895, passaria 2230, obrigado, uma boa tarde. Foi. Fulano 964, observando passagem da TR da Passaredo, após a ingresso de Juliette, portão 1-1. Tive a passagem de Passaredo, Juliette, 1-1, o 1964. Sessão? Ok, vai cruzar a Bahia, frequência livre até a volta. Torre, passaria 2230, tá no ponto, espera por lá. 9167, pode voar, Arbor. Cidade Elefa, 9167. Elefa, 9167. Passaria 2230, decolado ao 03, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, uma boa tarde. Controle, boa tarde, passaria 2230. Boa tarde, 2230, suba 1-80 sem restrições, saída Arbor. 180 sem restrição, então, passaria 2230. Trouxe Salvador, tá na escuta, Delta Fox. Modulo em 1, 2, 3, 4, 5. Torre Zona LS, gol 1-1-1-4. Torre Salvador 1-1-8-9. 1-1-64, boa tarde, livre pouso na 1-0, ventou no 60 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 6. Gente, baixado travado, autorizado pouso no 0, gol no 1-1-64. Trabalhando no radar. Tarefado lá, vem na proa de Elefa. Proa de Elefa, já ajuda, 2-2-3-0, muito grato. Batiu os mais. Zona 256, autorizado Serra Brava, Serra Golf e Ampla Zona 0, conforme rota nível 390. Decolagem da pista no 0, curva esquerda, Puca, Jamo, Zipar, é a saída. Transponder 5055, controle Salvador 120218. Passamos a 1.100 pés aqui, 3 milhas da cabeceira. Zero, saída Puca, Zipar, Jamo. Transponder 5055, controle 120.8, gol 1256. Lopes 10 não via Puca, Jamo, Zipar, é a saída. Confirme para o gol 1256. Zero via Lopes 10, saída Puca, Jamo, Zipar. Ok, Aerovia Pesolo 1-0, Puca, Zamo, Zipar, gol 1-2-5-6. Protejamento correto, gol 1-2-5-6, chame pronto, portão 2. Chamar a ponto, está no portão 2, gol 1-2-5-6. Cruzando 1-1-7-0, TAN 9-1-6-7. Quem está no controle? É o TAN 9-1-6-7. 9-1-6-7, cruzando 1-7-5, regra de voo, quais são? Teve que estar encerrado. Chame o centro Recife em 1-2-8-8, alterno 2-6-0. Trabalho, 9-1-6-7. Viagem. Solo 164, solo 08, livre à direita, solo 121.9. Direito 219. Boa tarde, o azul 271, Mike. O 164, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. Vem na praia de Alagoinha e reporta. É, você viu a sua bom? Hello, perdão. Perfeito, não vou ir, bom. Mike descendo para 1-5-0. Patrono no meio, identifique, chegada Mari, DTO 050. Chegada Mari, 050, poderia manter a velocidade, algum patrono no meio? Salvador, muito boa tarde, é o Voo 2008, seguinte da Mike, 10 milhas para Coral, para descida. Voo 2008, contato radar 70 milhas, oeste de Salvador, vendo por aí de Mari, reporte, quais são os ideias ao 050? Roda agora Mari, 050, 2008. Patrono no meio, agora pro hoje, TAP. Direto de TAP, azul patrono no meio. Salvador, Romeu 256, pushback acionamento, posição 2. Salvador, Marinha 709, em Gaúcho, desça para 4 mil pés, 1016. Estamos para 4 mil pés, Marinha 4196, desça para 2016, livre LS, X-ray, fome estabilizado. 2106, livre LS, rotar estabilizado, azul 4196, obrigado. 2008, vai na Freud TAP, desça para 3000 pés com 1016. Para 3000, Freud TAP com 2008. Eco Delta Fox Trot, prossiga. Ok, o Eco Delta Fox. Depois vai subir para 3 mil pés e voar na proa de Amã para interceptar a chegada a Amã. Q6326, contato radar, 18 milhas ainda na área de Ilhéus, 18 milhas para Coral. Vou na proa de mar e reporte para descida. Mar já está de descida. E desça para uma centena. Inicialmente ao número 5, vai na voa na proa de Amã e aguarda o sequenciamento Delta Fox. M3 no 5, boa tarde, aguarde cópia, prepare a saída da Eule da Motiva. Para Decibo Azul 2711. 2711, desça para 4 mil pés, 1016. 4 mil, 1016. Passou em Salvador, Marinha 7069, nivelado e passeu. Mantenha 4 mil, 7069. Recife. Negativa número 4, 6326. atmosfera da pista no zero, direita via taxiway Índia no ponto de separatório, 18.95, PNH 10, 16. Tá livre o táxi até o ponto de espera, via a primeira direita, no panorama 8.95. Para a cópia, prepare da Eoledeirumi. Eoledeirumi, 9301. Sim, ponto de espera da 10, pronto, boa tarde. Boa tarde, Golo 256, linha decola da 10, vento 210 graus, com 8 nós. A linha decola, obrigado. M326, reduz para 2509. Autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via Peslo 10, Piraí, sai conforme rota, nível 360. Decolagem na pista 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5106, controle Salvador 120.8. Colo na série, primeira curva direita, Dael, Leda, Motiva. Apresulou 10 a terceira aí, após o bate, apresulou 44. 10 mesmo, transponde a controle de saída 1208, nível 360. Destino Guarulhos, 6305, alojamento correto, chame pronto, posição 5. Localizador visual azul, 241 no meio. 41 no meio, chame torre Salvador em 1-1-8-9-5. 1-1-8, decimal 9-5, azul, 4-1, no meio, ao serviço. O 2008, desça para 2000, livre, ele é sexo em fácil, padrizado. Decolagem na pista 10, curva direita. Dael, Leda, Irumi, transponder 5057, controle Salvador 1-2-0-8. Autorizado nível 360 para o Galeão via Panamera 857 aqui a posição 1. Decola da 10, curva direita após Israel, Lida e Rumi. 5057 ao transponder, 120 decimal 8 ao controle, nossa posição no 0. 5057 no transponder, destinamento 9301 no cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Chamará para o estacionamento, chame 9301. 256, 12, questão, suba ao 390 saída PUCA. 390 saída PUCA, solicita desvio em esquerda vetal formações, gol no 256. Livre desvio. Autorizado desvio, gol no 256. O azul 2719, reduz velocidade para 200 nós. 142, copia. Copia, Oxa, né? 6142. Esquerda, ONU, 7 horas. Decolagem da pista no zero, curva esquerda. Puca, Jamucaju. Transponder 5121, no controle 120, desse momento. Equipe 350, puta gestão. Puca, Jamucaju, Decolando a 10, curva esquerda, 128. Só o transponder, senhor? 5121 no transponder. 5121, Amper Zulu no 7. Amper Zulu no 7. Oceano 142, chame pronto para o estacionamento. Chama lá o Oceano 142. Eco Delta Fox Trot para sequenciamento, curva agora à sua esquerda para o 090. Curva esquerda, 090, Eco Delta Fox, mantendo 3 vezes. Estabilizou? Estabilizado. Torre 1 no 895. 295. Tudo aí, 7 1 no 1. Reduz velocidade para 189. 180, 271. 71, desça para 2000 pés, 1016. Desce para 2000 pés, 1016, 2711. Setor para sequenciamento, vai curvar a sua direita para 220, limitado pelo lock. 220 à direita, limitado localizador no azul, 2711. 4116, solo aos 26, livre à direita, solo 121, decimal 9. 29, azul 4116. Solicita voar de Fargo no 256. Mantenha saída, aguarde coordenação, 1256. Mantém saída, 1256. Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, limite a Juliette, azul 4116. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, boa tarde, confirma o parte e a pista que decola. Sem os transportes de enfermo, pronto, cópia. Autorizado, Serra Bravo, Índia Lima, via rota do plano, nível 1 no 60. Decolagem da pista no 7, curva à direita, saída coral. Transponder 5076, controle 120.8. O meu Romeu Golf modifica o transponder para 0264. Cotejamento correto, Romeu, Romeu Golf, confirma o PLB. Chame a torre 1895 para acionamento táxi decolagem, ajuste no 06. Beleza, é isso aí. Passadora aberta. O eu quero te ver pra mim. Esse aí cheirou tudo. Assim. Aria, seu microfone tá aberto. Controle da escuta do 27 chegou, né? Quase nela já, a gente tava. 79 afirmativa na minha escuta? Afirmo, tem uma portadora dessa aí, tem um maluco aí. É, já estou recebendo aqui o 2719. Chame agora em 12945, gentileza. Pra onde? 2945, valeu. Vou chamar minha 3-26 também? Afirmativo, todas as aeronaves me escuta, passa em 12945. Tá lá, pode. Que beleza. Que beleza. Armou. Vai pro outro, armou. Captura ainda não. Beleza, 2000. Só nossa edição aqui. 2000 a 6.9. Mandei, a portadeira tá aberta. Mandei 2000 aí. Marinha, a frequência está aberta, Marinha. Salvador, Marinha 7069, Nacional estabilizado. Alguma aeronave no Conexco do controle com a portadora aberta, o Mike Filete Romeu está na vertical BR-324, se dirigindo para a Serra Índia, Eco-Índia. Gente, o Mike Filete Romeu, vamos entrar em contato com o controle, por enquanto permanece na escuta. Permanece na escuta da torre, o Mike Filete Romeu. Na escuta. 5 e 5 é certo que sua portadora ficou aberta na aproximação. Ô, Marinha 7. Deixa o meu controle informa que já foi restabelecido, chame 120 decimal 8. Retornando a 1208, grato, Mike Filete Romeu. 1960. 1985, identifique chegada Ponte, desça para 4.016. Ponte, 4.016, gol 1985. Sou da torre. Controle, o Mike Village Romeu, BR-324, se dirigindo a Serra Índia, Eco-Índia. Passe no propósito, o Mike Village Romeu. Informará Mike Village Romeu. M326 para interceptar o log, curva direita para o 050, desce para 2000 e VLS. Repete o nono, torre, o nono, 895. O 966, identifique, chegada Mari, desce ao 050. E a chegada, 1966. Marinha 7069 na escuta do controle ainda? Estimativo, Marinha na DA visual. Ô Marinha, foi instruída a chamar torre 1-1895. Torre 1-1895. 7069, quase caso esteja recebendo, livre pouso na 1-0, vento 1-9, 0 graus com 7-9, altímetro no 0 no 6. Salvador, Marinha 7069. Marinha 7069, livre pouso na 1-0, vento 1-9, 0 graus com 7-9, altímetro no 0 no 6. Esposa Marinha. Externo azul 2719. 2719, aguarde pista livre. Vai. Foco passando dono estabilizado. Chame torre 1-1895. Frequência livre estacionar. Frequência livre, valeu. 2719, livre pouso na 1-0, vento 1-9-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 6.